Eu continuo a viver de forma justa e o meu redor regista. Moço ora ofusca um alpinista que pensa que é feliz sendo egoísta. Um triste, um idiota que quer tapar a vista. Um bairrista num patriota não sabe o que é ser amado. Não passa de um ser amargo. Meu bairro é o pilar que eu não largo. Sou Saramago. Aqui não há cabeça que não conheça, que a ideia da fuga não prevaleça. E eu permaneço onde eu sou mago. E que seu basaco parta sem rancor e sem remorso. E que levo o meu amor para o meu reforço. Por mim, se a mesa, se a coisa, se a tar. Porque eu não vi um 3, eu vi um 2, eu vi um par. Se o preço é um lugar e a alegria tem endereço, é onde há interesse de amar e não amar por interesse. O beat é só adereço e o preço da felicidade é um mito. Para mim está na cumplicidade com um beat que me põe surpreso. Só faltam palavras novas para eu parti-las todas. Quando encontrá-las são provas que eu há partidas tonas. Ruas onde o calão passa que eu tenho acesso. É quando eu regresso a casa e finalizo o meu verso. Eu estou feliz. Eu sabe que não sou refém dos dias que não voltam mais. Vivendo como quem não tem mais tempo pra perder com quem ficou pra trás. Mas esse copo me mantém tranquilo nos meus temporais. Os loucos vão vivendo além sem se preocupar com a vida que ficou pra trás. Eu sou refém das minhas próprias linhas tortas. Cego de fé, desprezo de pergaminhos, dogmas. Eu vejo tanta ladainha hipócrita na entrelinha. Ainda é assim que o mundo caminha. Também sou refém do vício que eu tenho pra me anestesiar de tanto problema. Eu sei que ignorar os fatos é só o que me resta, mas eu diminuo a dose pra analisar pelas festas. Tá bom, eu vivo num mundo distante em rumo ao futuro próspero. Às vezes viajante, assumo, nem sempre fumo. Já tô suficientemente confuso. E mesmo que eu cruzasse o Atlântico até os portos luzes, nada entenderia desse plano térreo. Desde os sumérios, a conquista de outros hemisférios, tronos, impérios e guerras, armas, minérios, buscando sei lá que merda. Eles só precisavam entendeu o amor, primo. O que me faz bem pra e sentar e centavos. Traz quem mais vem, quais os bravos. Ais em paz, meu like que Einstein já esfotergais. Tem paz, é o que mais tem, vai. Paz tem, gás tem, não. Pelo mais fim, pelos meus iguais, tipo Pasquim. Praga no jardim, o sumo do fruto do que resta entre a festa e o festim. Ei, o que me faz bem é o sonho de Martin. Zeitgeist anti-apartheid em dias modernos. O pesadelo de Freud em meus cadernos. Represento o sorriso de uma massa, semblante de uma raça. Quebra de muralhas, levante de uma taça. Eu me sinto bem, sim, mas me sentirei melhor quando meu povo se sentir igual a mim. Dessa rotina eu sou refém dos dias que não voltam mais. Vivendo como quem não tem mais tempo pra perder com quem ficou pra trás. Mas esse copo me mantém tranquilo nos meus temporais. Os loucos vão vivendo além sem se preocupar com a vida que ficou pra trás. Com fé, amor e saúde encontrei plenitude. Gratitude na minha atitude, procura virtude. Alta magnitude, sonhando sem altitude. Sem vicissitude, com retitude. Ninguém se ilude, juventude rude, crude. Fast food e sem valores. Toda a gente sabe tudo de sabores. Demasiados atores, filmes e realizadores. Pseudo-escritores, casos pensadores e admiradores. Pensugadores de energia, aspiradores. Sonhadores, querem passar por cima como aviadores. Sente na tua retina, obra-prima de historiadores. Sina agitadores da rima, poetas, compositores. Batedores e pecadores, confesso uma condensadores. As dores condensa atenuam sem válvulas de compressores. Só preciso dos que amo na íris como sete cores. No fundo o mundo leva a caneta por onde fores. Dessa rotina eu sou refém dos dias que não voltam mais. Vivendo como quem não tem mais tempo pra perder com quem ficou pra trás. Mas esse copo me mantém tranquilo nos meus temporais. Os loucos vão vivendo além sem se preocupar com a vida que ficou pra trás.